Atenção, fiquem na rua. Estúdio 9, Boricelli, Xamanzinho como? Diretamente da puta que o pariu. Quero ver tu me engolir sem estomazil. Toca do cartel, fumo derbez o anil. Estacionando um motelzinho na Brasil. Pilotando Corolla, traficante de brisola. Com a gostosa no carone, quatro balas na pistola. O famoso vida louca, disposição bota a toca. Agora que virou poeta, disse good vai pra louco. Valendo de quebra-mola, muito além da sua visãozinha pequena. Exterminador de regra, ou melhor, exterminador de pensamento, merda da Zerola. Fumando aquele chá que é tiro e queda, receita da vovó. Tá olhando o que, doutor? Rap é o método. Não mete de sete que nós é os pica do século. Desse século. Tá olhando o que, doutor? Rap é o método. Não mete de sete que nós é os pica do século. Desse século. Tá olhando o que, doutor? Rap é o método. Não mete de sete que nós é os pica do século. Pica do século. Tipo flaco, cheio de nota, usando droga. Cabelo tá na régua, no carona, uma gostosa. Se os canas falam, nossa senhora, me livre do pinote. Dá um trago e passa a bola, que eu tô sem paciência pra cuzão. Que fala que é bandido e peida na situação. 2 meses de atividade, não passou a visão. Do campo de visão, ele tá correndo os alemão. O caminhão, poucos ficarão, muitos morrerão. A lei do retorno sempre volta, isso que revolta. Fala não, mas daqui um dia eu vou morrer. Deixa eu dançar com a sorte mais gostosa. Se foda, cartão mastado tá de volta, fudendo essa porra toda. Que saudade do maninho gritando, o vão me invadir. Cartão usada, granada sempre no planta pra explodir. Alguém avisa na redondeza que vai dar ruim. Reunião dos bruxos, bandido a velha e os artigos de luxo. Respeita vagabundo, mais pica do mundo, pica do século. Terror de cérebro acéfalo, marolento mesmo. É o Chapo, cartão de Sinaloa. Narcos, nosso bonde não perdoa. Rap team tá dando náusea, náusea. A menosada dá uma pausa, pausa. Platô plomo, chegaram os sicários. Pica da galáxia, tiro pra caralho. Corre seus puxa, o terror chegou. Time dos picos, franco atirador. Uou. Tá olhando o que, doutor? Rap é o método. Não mete de sete que nós é os pica do século. Desse século. Tá olhando o que, doutor? Rap é o método. Não mete de sete que nós é os pica do século. Cigarro. Século 21, piratas bebem rum. Sobrevivente do The Dark Side of the Moon. Filmar o pai e aumenta o zoom. Diga goodbye, eu tô de R1. Tô em Dubai, bebendo igual Mussum. Pique Farsight pros Pelé rum. Sua casa vai cair. Sua casa vai cair. Cê não vai nem existir. Cê não vai nem existir. Eu vou matar uns MC. Eu vou matar uns MC. E vou transar e vou dormir. O chefe te passa a visão. De quem tá na minha contenção. O chefe te passa a visão. Só fica aqui à disposição. No ponto do Francis com a bola. Matamos seu malvado favorito de marola. Tá eu, Pelezinzin, Peixe, Patindin, Eric Scratch com o disco da hora. Reginaldo Tosse, TTK com flow, código Morse. Digo para o mundo que amo você. É que eu moro lá na Estrada da Posse. Passei na Americana e roubei 4 piraquê. Eu tenho 12 estilos. Um camaleão, tranquilão. O outro é um crocodilo. Um deles é um ex-vacilão. Na condicional, o outro vem cobrar o seu vacilo. Frau! Tornado picadão. Tornado boladão. Tornado picadão. Não desacredita não. Tornado pica. Tornado boladão. Não desacredita não. Bom, creio que isso já basta. Aqui estou ciente dos tremendos feitos que os seres humanos são capazes ao abandonarem sua dignidade. Agora, meu trabalho determina que meus homens entrem em sua casa e conduzam uma busca completa antes que eu possa oficialmente riscar o nome da sua família de minha lista. E se houver alguma irregularidade a ser encontrada, e eu tenho certeza que é, a menos que você tenha algo a me dizer que torne desnecessária a realização dessa busca. Eu devo acrescentar que qualquer informação que facilite a realização da minha obrigação não vai ser passível de punição. Na verdade, muito pelo contrário, seria muito bem recompensada. Você está escondendo inimigos do Estado, não está? Sim. Aponte-me as áreas em que estão escondidos.